9, Portugal 020, on Pucca departure, passing 1,400 feet. C119R.8. And the Z-Pod position. Land level 350 Pucca departure, Portugal 020. 805 autorizado, LS, tem reporte estabilizado. Madará estabilizado, 805. Portugal 020, request left heading 080 to avoid. You're clear, 020. Heading left 080, Portugal 020. Mantenha ainda 4.000. Vai manter 4.000. E43, número 3, reduz agora para 2.009. 200 para 200, não. O Romeu para 200. Over Portugal 020, proceeding direct to Pucca, we are now clear of weather. Yes sir, clear. 020. Estabilizado no localizador, o gol 1.80. Foi 05, torre 118, meia dúzia. 18 também, bom. Boa, 6258, desce para 2.000, autorizado LS 1.016. 2.000, autorizado LS 1.016. 643, vetor sequenciamento, vai manter presente pro limite localizador. Mantenha pro limite ao loco, gol no 643. Mantive bem autorizado para 3 mil. 3 mil. 7, fachado checado, passando externo, aguardando autorização. Uno 805, autorizado pouso pistão 0, vento 1-0 graus, 1-0 mais. Gente, livre pouso, Uno 805. Portugal 020, contact non-receive center, frequency 12545, with enable 126, decimal 85. 125, decimal 45, enable 126, decimal 85, Portugal 02019. Autorizado LS 2016, o gol 1643. Centralizado no lote de Campo Alvim, Cateré H2, 58. 58, torre 126. 126, boa noite. Boa. Autorizado LS, após o utilizado. 805, solo aos 35, livre a pista pelo ataque Sway Fox, após via Alfa Juliette, portão 01. Gente, livre a Fox, Alfa Juliette, portão 01, no gol 1805. Vento 1-0 graus, 1-2 nós, quem é no 0, 1-6, autorizado pouso, pistão no 0. Tive pouso na pista 10, Fortuner 62, 58. 186, gol no 643, graças. Oi, Salvador, boa noite, gol 1643, tá... estabilizado no localizador da 1-0. 1-6-4-3, continue a aproximação, forma número 2 para pouso na 1-0. Número 2 para pouso na 1-0, bom, bem mais. Meia 643, cheque trem, o vento 1-0 graus, 1-3 nós, aguardando pista livre. Tá passado, travado e aguardando pista livre, voo 1-6-4-3. Oceania 6258, solo aos 38, livre a pista à direita. Aguarda na taxiway, dando passagem à aeronave que está na taxiway Alpha. Ingressa após a mesma, via Alpha Juliette, portão 11. Quem está ali pela direita vai dar passagem para o voo e após é Alpha Juliette, portão 11. 6258. No 4 companheiro, tá vendo? Ok, pra 3 mil pés, via chegada Mari, 1016. Negar, 1016. Tenho o livre pouso na pista 10. Livre pouso na 10, gol no 643. Oceania 6258, mantém a posição. Vai manter a posição, 6258. O Gol 1805, avisual com Oceania na taxiway Eco. Está reto aguardo, não tem como, senhor. Gente, Gol 1805, mantém a posição. Tem posição, 805. Oceania 6258, continua via Alfa Kilo, ingressa no pátio 3. E mantém pátio 3 o Oceania 6258. Alfa Kilo e vai ingressar no pátio 3, 6258. Vou manter posição, 805. O 805, mantém a posição após a aeronave ingressar no pátio 3, o senhor vai prosseguir o táxi via Alfa. Mas o Oceania está atrás. Meu 2, o Oceania 6258, informa, está na frente ou está atrás? Atrás do gol. Ciente, então o Oceania 6258 mantém a posição, o gol 1805 continua o táxi até a taxiway Juliette, observando o Oceania sua retaguarda. Observar a retaguarda não dá, senhor. O 1805 continua o táxi, portão 1, via Juliette. Juliette, portão 1, 805 da Gol. Salvador 3226, passando externo. O Gol 1643, seu solo aos 41, livre a pista via taxiway Fox, ingressa na Alfa, a retaguarda do tráfego. Viva na Fox. Ingressa na Eco e aguarda a retaguarda do seu tráfego, não. Vou 1643. Ah, Salvador, 6258 do Oceania, pode continuar seguindo o gol? 6258 segue a, na traseira do Boeing 737 da Gol. Aí, seguiu o gol aí. Oceania, seu portão é 1-1. Portão 1-1, sim. Gol 1805, tem condições de agilizar o táxi para o portão 1? Agilizado. 3226. Salvador, TAM 3226. TAM 3226, continue a aproximação, guardando autorização para pouso. Reporta na DEAL 3226. Reportar onde, senhor? O Gol 1643 levou a pista? Afirma, o senhor já autorizou nós ingressarmos aqui na... a taxiar atrás do tráfego, ele está na nossa frente, hein? TAM 3226, vento 1,16 graus, 1,2 nós, QNH 1,0, 1,6, informo pista iniciando a estar molhada pela chuva. Autorizado pouso, pista 1,0. Ok, autorizado pouso, pista 1,0, 3226. 1643, seu portão é 04. Segue até o 04, gol no 643. São 3226, solo aos 44, livra a pista pela direita, aguardando o tráfego à sua frente. O senhor vai ingressar na Alfa, a retaguarda do tráfego. Vai ingressar na Alfa, a retaguarda do tráfego. 3226. São 3226, seu portão é o 10, ingressa via Juliette. Via Juliette para o 10, 3226, graças. Meia e gol no 714, chuva sobre o campo. 606 TN. Uma intensidade da chuva no 606? Chuva leve. TN, 606. Da DLF no 606. Chama a torre 118 mesmo. 186 no 606. O 714 2000 pés autorizado, DLF. 2000 pés autorizado, DLF. boa noite no 606, dando externo, machado checado. ...606, continue a persuasão, guardando autorização para pouso, vento 1 no 00 graus, 8 nós. Que negão no 0 no meio, informa chuva leve sobre a Europa. Paciente do... Contra-mães da pista, autorizado pouso 1 no 0 no 606. Gol 1 no 606, guarda autorização para pouso. Guardando no 606. Santana, voo 7 anos 4. O vento 1 no 00 grau 08 nós, autorizado pouso, pista no 0. No meio 06. Salvador, boa noite, Transfere, 7 no 4. 1 no 7, 1 no 4, continue a aproximação, informa o número 2, reporta no externo, baixado, travado. Reporta, no 606, solo 52, livra a pista pela Taxi Eco, após Alfa Juliette, portão 3. Eco Alfa Juliette, Eco Alfa Juliette, portão 3, 606. No 7 no 4, vento 080 graus 07 nós, que legal no 0 no meio, autorizado pouso, pistão no 0. Yeah. 1 no 7 no 4, copiou a transmissão da torre? Positivo, vento 080 com 7 nós, com 7 no 4. Salvador, bom dia. Oi? Tan 3152, escute a informação, Bravo. Um minuto para cópia. O Tan 3152, escute a informação, Charlie. 7-1-4, solo 5-5, livre a pista pela Taxi Fox, após táxi via Alfa Juliette, portão 02. Fox, Alfa Juliette para o curso 02, 1-7-1-4. Poderia fazer na aula 310 para o 3152? 310-3152, um minuto. Para o tráfego natal. O último chamou a torre. É o gol 1805 para autorização de tráfego natal, destino. 805, escute a informação Charlie, número 2 para a cópia. A Charlie copiada a informação usada. É 3152. Ciente da Charlie? Pronto. 3152, está pronto para a cópia? Pronto. 3152, autorizado Salvador Maceió.